9. O Castelo do Mago. O sol havia se levantado sobre os picos himelianos. Ao pé de uma longa colina, um grupo de cavaleiros parou e olhou para o alto. Bem acima deles, uma torre de pedra equilibrava-se na lateral da montanha. Além e acima dela, brilhavam as paredes de um grande castelo, próximo à linha em que a neve começava a cobrir aquele pináculo de Imsha. Havia um toque de irrealidade em toda aquela encosta purpúrea, lançando-se até o fantástico castelo, que à distância parecia de brinquedo, e acima do qual o cume branco sustentava o frio céu azul. — Bem, vamos deixar os cavalos aqui — grunhiu Conan. — Aqueles picos traiçoeiros são mais seguros para um homem a pé. Além disso, eles não aguentam mais. O bárbaro desceu do grande garanhão negro que estava com as pernas afastadas e a cabeça baixa. Eles tinham sido forçados durante toda a noite, roendo restos dos alforges e parando apenas para dar aos cavalos o descanso de que precisavam. Aquela primeira torre é guardada pelos acólitos dos profetas negros, disse Conan. Ou é o que dizem os homens, cães de guarda para seus mestres, feiticeiros menores. Eles não ficarão sentados chupando os dedos enquanto subimos essas encostas. Kerim Shah olhou para a montanha e depois para o caminho por onde tinham vindo. Eles já estavam bem acima do lado de Imsha, e uma vasta expansão de picos menores e rochedos se espalhava abaixo deles. E, óbvio, os afghulis que perseguiam seu chefe tinham perdido o rastro durante a noite. — Vamos, então! Eles prenderam os cavalos cansados em um aglomerado de tamargueiras e, sem mais comentários, começaram a subir a encosta. Não havia cobertura. Era uma inclinação nua, coberta de pedras, não grande o bastante para esconder um homem. Mas escondia algo mais. O grupo não andara 50 passos ainda quando uma forma rosnando explodiu por detrás de uma rocha. Era um dos cachorros selvagens magros que infestava os vilarejos das colinas, e seus olhos brilharam vermelhos, as mandíbulas espumando. Conan estava na frente, porém o animal não o atacou. Ele passou direto e pulou sobre Kerim Shah. O turaniano se esquivou e o enorme cachorro se arremessou contra o Irakzai que estava logo atrás. O homem gritou e jogou o braço na frente, que foi dilacerado pelas presas da fera conforme o puxava para trás. E no instante seguinte, meia dúzia de Tulvars estava golpeando a besta. Contudo, até não estar literalmente desmembrada, a horrível criatura cessou os esforços para agarrar e rasgar seus atacantes. Kerim Shah passou uma atadura no braço talhado do guerreiro, olhou para ele com preocupação e depois deu as costas, sem dizer uma palavra. Reuniu-se com Conan e continuaram a subir em silêncio. Enfim disse: Estranho encontrar um cão de aldeia neste lugar. Não há carne por aqui, resmungou Conan. Ambos viraram a cabeça para olhar o guerreiro ferido, fadigado, atrás deles, entre os companheiros. Suor escorria do seu rosto escuro e os lábios estavam apertados numa expressão de dor. Ambos olharam de novo para a torre de pedra acima de suas cabeças. Um silêncio sonolento caía sobre as terras altas. A torre não mostrava sinais de vida, assim como a estranha estrutura piramidal além dela. Mas os homens subiam com a atenção de quem anda na beirada de uma cratera. Kerim Shah tinha apanhado seu poderoso arco turaniano que matava a 500 passos, e os Irakzai olharam para os próprios arcos mais leves e menos letais. Não estavam ainda dentro do alcance de arcos quando uma coisa disparou pelos céus sem aviso. Passou tão próxima a Conan que ele sentiu o vento de suas asas, mas foi um Irakzai quem cambaleou e caiu, sangue escorrendo de sua jugular rasgada. Um falcão com asas como aço polido subiu para as alturas outra vez, o bico tal qual uma cimitarra sujo de sangue para despencar dos céus quando a corda do arco de Kerim Shah vibrou. Ele caiu como um prumo, no entanto nenhum homem viu onde tocou o solo. Conan curvou-se sobre a vítima do ataque, mas o homem já estava morto. Ninguém falou. Era inútil comentar sobre o fato de que jamais antes se soubera de um falcão que arrebatasse um homem. Um ódio escarlate começou a rivalizar com a letargia fatalista nas almas selvagens dos Irakzai. Dedos peludos colocaram flechas nos arcos, e os homens destilaram um olhar vingativo para a torre, cujo silêncio zombava deles. Mas o ataque seguinte veio rápido. Todos o viram. Uma bola de fumaça branca que tombou do cume da torre veio à deriva, rolando colina abaixo na direção do grupo. Outras a seguiram. Elas pareciam inofensivas, meros globos lanosos de nuvens espumosas, porém, Conan se desviou para evitar contato com a primeira. Atrás dele, um dos Irakzai se aproximou e enfiou a espada dentro da massa instável. De imediato, uma aguda resposta sacudiu a montanha. Houve uma explosão de flamas cegantes e então a bola havia desaparecido, e do descuidado guerreiro restava apenas um monte de ossos queimados e enegrecidos. A mão crispada ainda apertava o cabo de marfim da arma, mas a lâmina desaparecera, derretida e destruída pelo calor avassalador. Ainda assim, homens que estavam em pé quase ao alcance da vítima, nada sofreram, exceto pelo atordoamento e a semicegueira pela chama repentina. — O aço faz a coisa explodir! — gritou Conan. — Cuidado! Lá vem mais! A encosta acima deles estava quase coberta pelas esferas ondeantes. Kerim-Shah curvou seu arco e enviou uma seta para dentro de uma massa que, tocada pela flecha, explodiu como bolhas jorrando em flamas. Os homens seguiram seu exemplo e nos minutos seguintes foi como se uma tempestade de raios assolasse o topo da montanha, com setas acertando e explodindo em chuveiros de fogo. Quando a tempestade cessou, as flechas dos arqueiros estavam reduzidas a algumas poucas. Seguiram em frente soturnamente sobre solo carbonizado e enegrecido, onde as rochas tinham sido transformadas em lavas pelas explosões das diabólicas bombas. Agora estavam quase dentro do alcance do voo de flechas da Torre Silenciosa e espalharam sua linha, nervos tensos, prontos para qualquer horror que pudesse cair sobre eles. Na torre apareceu uma única figura levantando uma trompa de bronze de 10 pés. Seu toque estridente soou por todos os rochedos ecoantes, como o retumbar das trombetas no dia do julgamento final, e começou a ser respondido de maneira aterradora. O chão tremeu sob os pés dos invasores, e estrondos e tremores brotaram das profundezas subterrâneas. Os Irakzai gritaram, cambaleando como bêbados no rochedo que se partia, e Conan, com os olhos reluzindo, investiu sem prudência para o alto do declive, com a faca em punho direto para a porta que aparecia na parede da torre. Acima dele, a grande trompa rugia e berrava numa brutal zombaria. O som cessou de repente, e um grito alto e agudo o substituiu. A figura de manto verde na torre parou, agarrando o cabo da longa flecha que estremecia em seu peito, e então despencou por sobre o parapeito. A enorme trompa caiu sobre a ameia e ficou fragilmente pendurada, e outra figura vestindo mantos correu para agarrá-la, gritando de horror. O arco do turaniano vibrou de novo, e mais uma vez foi respondido com um uivo de morte. O segundo discípulo, ao cair, acertou a trompa com o cotovelo e a derrubou ruidosamente pelo parapeito para se despedaçar nas rochas abaixo. Conan cobriu a distância com tamanha velocidade que, antes de os ecos barulhentos do discípulo caído sumirem ao longe, ele já estava golpeando a porta. Avisado por seu instinto primitivo, recuou rápido no instante em que um jorro de chumbo derretido foi lançado do topo. Mas em seguida, ele continuou a atacar as vigas com fúria redobrada. Estava galvanizado com o fato de seus inimigos terem recorrido a armas terrenas. A feitiçaria dos acólitos era limitada. Seus recursos necromânticos poderiam muito bem estar exauridos. Kerim-Shah corria colina acima, seus homens atrás de si dispersando-se cada vez mais. Conforme corriam, separavam-se, suas flechas lascando as paredes ou passando por cima do parapeito. O pesado portal de Teca cedeu diante do assalto do Cimério e ele espiou lá dentro com cautela, pronto para qualquer coisa. Olhava para uma câmara circular com uma escada que levava para o alto. No lado oposto, uma porta entreaberta revelava o lado de fora da montanha e as costas de meia dúzia de figuras vestindo mantos verdes em plena retirada. Conan gritou, deu um passo para dentro da torre, e então sua precaução natural o fez voltar atrás, no momento em que um grande bloco de pedra caía despedaçando-se no chão no local onde seu pé estava um instante atrás. Gritando para seus seguidores, ele correu ao redor da torre. Os acólitos tinham evacuado sua primeira linha de defesa. Conforme rodeava a construção, Conan viu os mantos verdes piscando ao longo da montanha. Ele iniciou a perseguição pulsando em renovada sede de sangue, e atrás dele Kerem Shah e os Irakzai subiam rápido, os últimos uivando como lobos diante da fuga de seus inimigos, seu fatalismo submergido por um triunfo temporário. A torre ficava na beirada mais baixa de um estreito platô cuja inclinação para o alto mar era perceptível. Algumas centenas de jardas acima, este platô terminava abrupto em um abismo que não podia ser visto do pé da montanha. Os acólitos aparentemente saltaram para dentro dele sem diminuir a velocidade. Os perseguidores viram os mantos verdes flutuarem e desaparecer pela beirada. Alguns momentos depois, eles próprios estavam à beira do poderoso fosso que os separava do Castelo dos Profetas Negros. Era uma ravina de paredes lisas que se estendia em ambas as direções até onde conseguiam enxergar, parecendo circundar a montanha em torno de 400 jardas de comprimento e 500 pés de profundidade. E lá dentro, de orla a orla, uma estranha névoa translúcida brilhava e reluzia. Conan, olhando para baixo, grunhiu. Lá no fundo, movendo-se pelo chão reluzente que brilhava como prata polida, ele viu as formas dos discípulos vestidos com os mantos verdes. Seus contornos eram vagos e indistintos, como figuras vistas através da água. Caminhavam em fila única, indo em direção à parede oposta. Kerem Shah apanhou uma flecha e a enviou para baixo, cantando. Mas quando ela tocou a névoa que preenchia o abismo, pareceu perder momentum e direção, desviando-se amplamente do curso. Se eles desceram, nós também podemos, disse Conan, enquanto Kerem Shah observava estupefato sua flecha. Este foi o ponto em que os vi pela última vez. Olhando com discrição para baixo, ele viu algo brilhando como um filamento dourado que seguia até o chão do cânion. Os acólitos pareciam ter seguido por aquele fio e de repente lembrou-se das palavras crípticas de Kemsa. Siga o veio de ouro! Na beirada, sob sua própria mão, quando ele se agachou, encontrou um fino veio dourado brilhante correndo de um afloramento de minério na beirada e para baixo, sobre o chão prateado. E encontrou algo mais, que antes lhe estava invisível por causa da refração peculiar da luz. O veio dourado seguia uma rampa estreita que se inclinava para baixo na ravina, coberta de nichos para as mãos e os pés segurarem. Foi aqui onde eles desceram, e apontou para Kerem Shah. Eles não são adeptos para conseguir flutuar pelo ar. Vamos segui-los! Foi no instante em que o homem mordido pelo cachorro louco soltou um grito horrendo, pulou sobre Kerem Shah, espumando e arreganhando os dentes. O turaniano, com pés velozes como os de um gato, saltou para o lado e o homem enlouquecido caiu de cabeça no abismo. Os outros correram para a beirada e olharam com temor. O maníaco não caiu como um prumo, flutuou bem devagar para baixo através da névoa rosada, como um homem afundando em águas profundas. Seus membros se moviam como se tentassem nadar, e seus traços estavam roxos e convulsionados muito além das contorções de sua loucura. Afinal, ao chegar ao chão, seu corpo se acomodou e permaneceu estático. — A morte neste abismo! — murmurou Kerem Shah, afastando-se da névoa rosada que tremulava quase aos seus pés. — E agora, Conan? — Em frente! — respondeu o cimério de modo sombrio. Aqueles acólitos eram humanos. Se a névoa não os matou, também não me matará. Ele puxou o cinto e suas mãos tocaram o cinturão que Kemsa lhe havia dado. Fez uma careta e sorriu com frieza. Esquecera-se dele. Ainda assim, três vezes a morte passara reto por ele para atacar outra vítima. Os acólitos tinham chegado à parede oposta e moviam-se para cima como grandes moscas varejeiras. Inclinando-se sobre a rampa, Conan começou a descer com cautela. A névoa rosada circundou seus tornozelos, acendendo à medida que descia. Atingiu coxas, cintura, axilas. Era como uma densa neblina em uma noite úmida. Quando já rodeava seu queixo, Conan hesitou e desceu de uma vez. De imediato, sua respiração cessou. Todo o ar lhe foi tirado e ele sentiu as costelas se cravarem em seus pulmões. Com um esforço frenético, o bárbaro ergueu-se, lutando pela vida. Sua cabeça levantou-se acima da superfície e ele bebeu o ar em grandes goles. Kerim Shah se inclinou em sua direção e lhe falou, mas Conan nem escutou nem prestou atenção. Teimoso com a cabeça fixa naquilo que Kemsa lhe havia dito, o cimério procurou pelo veio de ouro e percebeu que se movera para fora dele durante a descida. Havia diversas séries de apoios para as mãos espalhados pela rampa. Colocando-se diretamente sobre o filete, começou a descer mais uma vez. A bruma rosa ergueu-se sobre ele, engolfando-o. Agora sua cabeça estava submersa, mas ele ainda respirava ar puro. Acima viu os companheiros encarando-o, com as feições borradas pelo nevoeiro que tremulava acima de sua cabeça. Conan fez um gesto para que o seguissem e desceu rápido sem esperar para ver se obedeciam ou não. Kerim Shah embanhou sua espada sem comentário e seguiu, e os Irakzai, com mais medo de ser deixados sozinhos do que dos terrores que poderiam espreitar abaixo, foram na sequência. Cada homem se agarrou ao filão dourado como viram o cimério fazer. Descendo a rampa inclinada, eles foram para o chão da ravina e se moveram pelo nível reluzente, seguindo o veio de ouro como se caminhassem sobre uma corda. Sentiam-se passando por um túnel invisível pelo qual o ar circulava livre. Percebiam a morte pressionando-os acima e de ambos os lados, mas ela não os tocava. O veio subiu por uma rampa similar na parede oposta por onde os acólitos tinham desaparecido e por ela seguiram com os nervos à flor da pele, sem saber o que poderia estar esperando por eles nas saliências de pedra que eram como presas na boca do precipício. Eram os acólitos vestidos de verde que os esperavam no cume com facas nas mãos. Talvez tivessem atingido os limites até onde podiam se retirar. Talvez o cinturão estígio na cintura de Conan pudesse dizer por que seus feitiços necromânticos se provaram tão fracos e tão logo dissipados. Talvez fosse o conhecimento da morte decretado pelo fracasso que os enviou saltitando por sobre as rochas, olhos brilhando e facas reluzindo, recorrendo em seu desespero às armas materiais. Lá entre as presas rochosas nos lábios do precipício, não era uma guerra de feitiçaria. Era um turbilhão de lâminas onde aço de verdade mordeu e sangue de verdade jorrou, onde braços musculosos aplicaram golpes diretos que rasgaram a carne trêmula e homens caíram para ser pisoteados por pés à medida que a batalha prosseguia por cima deles. Um dos Irakzai sangrou até a morte entre as rochas, mas os acólitos foram abatidos, lacerados e cortados, ou arremessados por sobre a borda para flutuar bem devagar até o chão de prata que brilhava lá embaixo. Então os conquistadores limparam o sangue e o suor de suas vistas e se entreolharam. Conan e Kerim Shah ainda estavam de pé, assim como quatro Irakzais. Ficaram entre os dentes rochosos que cerravam a borda do precipício, e daquele ponto um caminho cortava a suave colina até uma larga escadaria, constituída de meia dúzia de degraus, uma centena de metros de diâmetro, talhados em uma substância verde parecida com jade. Conduziam a uma ampla arena ou galeria sem teto, feita da mesma pedra polida, e acima dela erguia-se, um andar após o outro, o castelo dos profetas negros. Ele parecia ter sido esculpido na pedra lisa da montanha. A arquitetura era impecável, mas sem adornos. As diversas janelas estavam barricadas e mascaradas com cortinas do lado de dentro. Não havia sinal de vida amigável ou hostil. Eles subiram em silêncio pelo caminho, ressabiados como homens trilhando o covil de uma serpente. Os Irakzais estavam mudos, homens trilhando para sua destruição. Até mesmo Kerim Shah estava silencioso. Apenas Conan parecia não perceber o monstruoso desarranjo e o desenraizar dos pensamentos e ações que o grupo tinha do que aquela invasão constituía, uma violação sem precedentes da tradição. Ele não era do Oriente, vinha de uma raça que lutava contra demônios e magos tão pronta e factualmente quanto enfrentavam inimigos humanos. Ele parou no topo das escadarias reluzentes, transversalmente à ampla galeria verde, e direto na direção da grande porta de teca dourada que dava para ela. Lançou um único olhar para o alto nas camadas mais altas da estrutura piramidal acima dele. Estendeu a mão para o grande dente de bronze que estava pendurado como uma alça da porta e parou abrindo um sorriso duro. A alça era feita na forma de uma serpente, cabeça erguida em um pescoço arqueado, e Conan suspeitava que aquele metal ganharia vida sob seu toque. Ele a arrancou da porta com um golpe, e o tilintar do bronze no chão vítreo não diminuiu sua cautela. Conan virou-a para o lado com a ponta da faca e de novo voltou-se para a porta. Silêncio absoluto reinava nas torres. Bem abaixo deles, as encostas da montanha desapareciam em uma névoa púrpura ao longe. O sol brilhava nos picos cobertos de neve de ambos os lados. No alto, um abutre planava como um ponto negro no céu azul. Não fosse por ele, os homens diante da porta dourada seriam a única evidência de vida, pequenas figuras em uma galeria verde de jade localizada nas alturas desconcertantes com a fantástica pilha de pedras edificando-se acima. Um vento cortante das neves os golpeou, chicoteando seus farrapos. A longa faca de Conan, estilhaçando os painéis de teca, levantava ecos alarmantes. Várias vezes ele golpeou, cortando madeira polida e placas de ferro da mesma forma. Pelas ruínas quebradas, olhou para o interior, alerta e desconfiado como um lobo. Viu uma câmara ampla, paredes de pedra polida sem tapeçarias, o chão de mosaicos sem carpetes. Bancos quadrados de ébano e plataformas de pedra eram as únicas mobílias. A sala estava vazia de vida humana. Outra porta aparecia na parede oposta. — Deixe um homem de guarda do lado de fora — disse Conan. — Eu vou entrar. Kerim Shah designou um guerreiro para a tarefa, e o homem retornou para o meio da galeria com um arco nas mãos. Conan adentrou o castelo, seguido pelo Turaniano e os três Irakzais remanescentes. O que ficou lá fora cuspiu, queixou-se por trás de sua barba e parou de repente quando uma gargalhada grave e zombeteira chegou aos seus ouvidos. Ele ergueu a cabeça e viu, no andar de cima de onde estava, uma figura alta vestindo um manto negro, de cabeça nua, assentindo levemente conforme olhava para baixo. Toda sua atitude sugeria zombaria e malignidade. Rápido como um raio, o Irakzai curvou o arco e disparou, e a flecha viajou reta para o alto para acertar em cheio no peito da figura vestida de negro. O sorriso de escárnio não se alterou. O profeta arrancou o míssil e o atirou de volta no arqueiro, não como uma arma disparada, mas com um gesto desdenhoso. O instinto do Irakzai o fez bloqueá-lo levantando o braço. Seus dedos se fecharam na seta giratória. Então, ele gritou. Em suas mãos a madeira da flecha se contorceu de repente. Seu contorno rígido tornou-se maleável, derretendo-se em suas mãos. Ele tentou jogá-la, mas já era tarde demais. Segurava uma serpente na mão nua e ela já tinha se enrolado em seu punho e a cabeça horrível em forma de cunha ferroou seu braço musculoso. O Irakzai berrou outra vez e seus olhos tornaram-se distendidos, as feições roxas. Caiu de joelhos, tremendo em uma terrível convulsão, e em seguida ficou inerte. Os homens lá dentro voltaram ao seu primeiro grito. Conan correu apressado até a porta e parou perplexo. Para os homens atrás parecia que ele se chocara contra o ar vazio. Mas embora não pudesse ver coisa alguma, havia uma superfície dura e lisa sob suas mãos, e ele sabia que uma folha de cristal descera na entrada da porta. Através dela, viu o Irakzai deitado e imóvel na galeria vítrea e uma flecha comum enfiada em seu braço. Conan ergueu a faca e golpeou, e os que o observavam ficaram pasmos ao ver seu golpe ser impedido aparentemente no meio do ar com o barulho alto que o aço faz quando encontra uma substância dura. Ele não desperdiçou mais esforços. Sabia que nem mesmo a legendária Tulvar de Amir Kurum poderia destruir aquela couraça invisível. Em poucas palavras, explicou o assunto para Kerim Shah e o Turaniano ergueu os ombros. Bem, se nossa saída está barrada, teremos de encontrar outra. Enquanto isso, nosso caminho é seguir em frente, não? Com um grunhido, o Cimério se virou e cruzou a câmara até a porta oposta, com um sentimento de estar pisando na soleira da destruição. Quando ergueu a faca para destroçar a porta, ela se abriu sem fazer barulho algum, como se tivesse vontade própria. Ele entrou em um grande salão flanqueado com altas colunas de vidro. A 100 passos da porta se iniciavam os largos degraus verdes de jade de uma escadaria afunilada em direção ao topo como a lateral de uma pirâmide. O que havia além da escada ele não podia dizer, mas entre ele e os degraus cintilantes havia um curioso altar de jade negro. Quatro grandes serpentes douradas enrolavam os rabos em torno do altar e erigiam a cabeça no ar, olhando para os quatro cantos da bússola como os guardiões encantados de um tesouro místico. No altar, entre os pescoços arqueados, apenas um globo de cristal preenchido com uma substância que parecia uma fumaça nebulosa, na qual flutuavam quatro romãs douradas. A visão atiçou um turvo reconhecimento em sua mente. Então Conan não deu mais atenção ao altar, pois nos degraus mais baixos da escadaria estavam quatro figuras vestidas com mantos negros. Ele não as vira chegar. Elas simplesmente estavam ali, as cabeças de abutre assentindo em uníssono, pés e mãos escondidos pelas vestes largas. Um deles ergueu o braço e a manga caiu, revelando sua mão. E não era de forma alguma uma mão. Conan foi detido no meio do ataque, compelido contra sua vontade. Ele agora encontrava uma força que diferia muito pouco da hipnose de Kemsa e não conseguia avançar, apesar de se sentir capaz de retroceder caso desejasse. Seus companheiros haviam sido parados da mesma forma e pareciam até mais indefesos do que ele, incapazes de se mover em qualquer direção. O profeta, com o braço erguido, fez um gesto para um dos Irakzai e o homem foi em sua direção como se estivesse em transe, com os olhos fixos encarando-o, lâmina pendurada em dedos frouxos. Conforme ele passou por Conan, o cimério jogou um braço sobre seu peito para detê-lo. Conan era tão mais forte que o Irakzai que, em circunstâncias normais, poderia ter quebrado a espinha entre suas mãos. Mas agora o braço musculoso foi empurrado para o lado como uma vareta, e o guerreiro moveu-se rumo à escadaria, pisando trôpego e de forma mecânica. Ele chegou aos degraus e, rígido, ajoelhou-se oferecendo sua lâmina e inclinando a cabeça. O profeta tomou a espada, que reluziu ao ser movida para cima e para baixo. A cabeça do Irakzai tombou de seus ombros e fez um baque pesado no chão. Um arco de sangue espirrou das artérias decepadas e o corpo despencou, caindo com os braços abertos. De novo, uma mão mal formada ergueu-se e chamou outro Irakzai, que cambaleou rigidamente para seu destino. O horrífico drama foi reencenado e outra forma sem cabeça jazia ao lado da primeira. Quando o terceiro montanhês passou por Conan rumo à morte, o cimério, com as veias inchadas nas têmporas por causa dos esforços para quebrar a barreira invisível que o continha, de repente teve ciência de forças aliadas não vistas, mas que o despertavam para a vida dentro de si. Essa percepção veio sem aviso, porém tão poderosa, que ele não pôde duvidar de seu instinto. Sem tomar consciência, sua mão esquerda deslizou sob o cinto Bakariot e fechou-se no cinturão estígio. E num instante em que o agarrou, sentiu uma nova força inundar seus membros dopados. A vontade de viver era um fogo quente e branco, igualado pela intensidade de seu ódio ardente. O terceiro Irakzai era um cadáver decapitado, e o dedo hediondo estava mais uma vez erguendo-se quando Conan sentiu o rompimento da barreira invisível. Um grito feroz e involuntário explodiu de seus lábios quando ele saltou numa súbita hecatombe reprimida de ferocidade. Sua mão esquerda agarrou o cinturão do feiticeiro como um homem afogando-se agarra uma tora flutuante, e a longa faca era uma luz resplandecente na direita. Os homens nos degraus não se moveram. Assistiram calma e cinicamente, e se ficaram surpresos, não demonstraram. Conan não se permitiu pensar nas suas chances quando eles entrassem na linha do alcance de sua faca. O sangue fervia nas veias, uma névoa carmesim nadava diante dos seus olhos. O bárbaro estava incendiado com a urgência de matar, enfiar a faca bem fundo na carne e nos ossos e girar a lâmina em sangue e entranhas. Outras 12 passadas o levariam até os degraus onde estavam os demônios zombeteiros. Conan puxou fôlego fundo, a fúria avermelhando à medida que o ataque se aproximava do momento. Ele estava passando pelo altar com suas serpentes douradas, quando um clarão disparado contra sua mente de novo, tão vívido como se estivesse sendo falado em seu ouvido externo, trouxe as palavras de Kemsa. — Quebre o globo de cristal! Sua reação foi quase isenta de violação. A execução seguiu o impulso de modo tão espontâneo que o maior feiticeiro daquela era não teria tido tempo de ler sua mente e evitar a ação. Virando como um felino em seu ataque frontal, o bárbaro levou a faca acertando direto sobre o cristal. No mesmo instante, o ar vibrou com um estrondo de terror e se vinha das escadas, do altar ou do próprio cristal, ele não poderia dizer. Sibilos encheram seus ouvidos quando as serpentes douradas, de repente vibrantes com vida hedionda, contorceram-se e o atacaram. Mas Conan estava incendiado com a velocidade de um tigre enlouquecido. Um turbilhão de aço cortou através dos troncos horríveis que acenavam em sua direção, e ele acertou a esfera de cristal de novo e de novo. E o globo explodiu com um barulho igual ao de um trovão, chovendo cacos de fogo no mármore preto, e as romãs douradas, como que libertas de seu cativeiro, dispararam para o alto em direção ao teto e desapareceram. Uma gritaria louca, bestial, medonha, ecoava por todo o grande salão. Nos degraus, quatro figuras de vestes negras se retorciam em convulsões e espuma escorria de suas bocas lívidas. Então, com um frenesi crescente de ululação inumana, eles se enrijeceram e ficaram imóveis, e Conan soube que estavam mortos. Ele olhou para o altar e para os cacos de cristal. Quatro serpentes indefesas ainda se enrolavam nele, mas nenhuma vida alienígena animava agora o metal reluzente. Kerim Shah estava se levantando devagar sobre os joelhos, como se tivesse sido arrasado por alguma força invisível. Ele balançou a cabeça para limpar o zunido nos ouvidos. — Você ouviu o estrondo quando golpeou? Foi como se mil painéis de cristal tivessem sido despedaçados por todo o castelo quando o globo explodiu. As almas dos magos estavam aprisionadas nessa bola de cristal. — Ah! Conan virou-se quando Kerim Shah sacou a espada e a apontou. Havia outra figura parada na cabeça da escadaria. Seu manto também era preto, mas de um veludo ricamente bordado, e trazia um capuz de veludo na cabeça. Tinha o rosto calmo e não era feio. — Quem diabos é você? — inquiriu Conan, encarando-o com a faca nas mãos. — Sou o mestre de Imsha. Aquela voz era como o badalar do sino de um templo, mas uma nota de júbilo cruel corria por ela. — Onde está Yasmina? — perguntou Kerim Shah. O mestre riu dele. — O que você tem com isso, homem morto? Esqueceu-se tão rápido de minha força, outrora emprestada para você, que vem armado contra mim, pobre tolo? Acho que tomarei seu coração, Kerim Shah. Ele abriu a mão como se fosse receber algo e o turaniano soltou um grito agudo como um homem em agonia mortal. Titubeou e então, com um triturar de ossos, um despedaçar de carne e músculos e um estalido de elos da malha, seu peito explodiu de dentro para fora em um chuveiro de sangue, e da pavorosa abertura algo vermelho e gotejante foi atirado no ar direto para a mão aberta do mestre, tal qual uma farpa de aço é puxada para um ímã. O turaniano despencou no chão e permaneceu imóvel, e o mestre riu e jogou o objeto aos pés de Conan, um coração humano ainda pulsando. Com um rugido e uma blasfêmia, Conan correu para a escadaria. Do cinturão de Kemsa ele sentia força e um ódio imortal corria nele para combater a terrível emanação de poder que o encontrou nos degraus. O ar se encheu com uma neblina brilhante de aço, que ele atravessou como se fosse um nadador, com a cabeça abaixada, braço esquerdo curvado sobre a face, faca apertada na mão direita. Seus olhos meio cegos olhando sobre a curva do cotovelo divisaram a forma odiosa do profeta diante e acima dele, os contornos ondeando como um reflexo ondula em águas turbulentas. Ele foi torturado e dilacerado por forças além de sua compreensão, mas sentia um poder condutor fora e além de si, erguendo-o de maneira inexorável e adiante, apesar da força do mago e de sua própria agonia. Agora chegava à cabeça da escadaria. O rosto do mestre flutuava na névoa de aço diante dele, e um estranho medo sombreava aqueles olhos inescrutáveis. Conan caminhou pela névoa com dificuldade, e sua faca saltou para cima como uma coisa viva. A ponta afiada rasgou o manto do mestre, que recuou com um grito grave. Então, diante dos olhos de Conan, o feiticeiro desapareceu. Simplesmente desapareceu, como uma bolha que estoura, e algo longo e ondulante surgiu seguindo para as escadas menores, que levavam para a esquerda ou a direita, a partir do chão. Conan foi atrás dela, subindo pela escada da esquerda, incerto sobre o que tinha visto passar por aqueles degraus, mas num humor furioso que afogou a náusea e o horror que suspiravam no fundo de sua consciência. Ele mergulhou em um corredor amplo à sua frente, cujo chão sem carpetes e paredes sem tapeçarias eram de jade polido, e algo longo e rápido moveu-se no fim do corredor e passou por uma passagem fechada por uma cortina. De dentro da câmara veio um grito de terror absoluto. O som emprestou asas aos pés de Conan, e ele atravessou as cortinas e adentrou de peito aberto a câmara. Uma cena assustadora encontrou seu olhar. Yasmina, encurralada na extremidade oposta de um estrado coberto de veludo, gritando de repugnância e terror, um braço erguido como que para repelir o ataque, enquanto diante dela oscilava a cabeça horrível de uma serpente gigantesca, o pescoço lustroso arqueando das espirais escuras e brilhantes. Com um grito surdo, Conan atirou sua faca. No mesmo instante, o monstro virou-se e estava sobre ele como uma rajada de vento sobre a grama alta. A longa faca cravou-se em seu pescoço, a ponta e um palmo de lâmina aparecendo de um lado, e o cabo e um palmo de aço do outro. Porém, aquilo só pareceu enlouquecer o réptil gigante. A enorme cabeça levantou-se acima do homem que a encarava, e então deu o bote para baixo, as mandíbulas escancaradas gotejando veneno. Mas Conan tinha retirado um punhal do cinturão e estocou de baixo para cima no instante em que a cabeça mergulhava. A ponta atravessou a mandíbula inferior e transfixou a superior, fixando-as juntas. Em seguida, o grande tronco se enlaçou no cimério quando a cobra, incapaz de usar suas presas, empregou a forma de ataque que lhe restara. O braço esquerdo de Conan foi envolvido pelo abraço esmagador, mas o direito estava livre. Firmando os pés para permanecer ereto, ele esticou a mão, agarrou o cabo da longa faca cravada no pescoço da serpente e a arrancou em uma chuva de sangue. Como se percebesse seu propósito com mais do que inteligência bestial, a serpente se contorceu e apertou, buscando envolver com suas curvas o braço direito. Porém, com a velocidade da luz, a longa faca subiu e desceu, cortando até a metade do gigantesco tronco do réptil. Antes que pudesse golpear outra vez, as grandes voltas enroladas o soltaram e o monstro se arrastou pelo chão, com sangue escorrendo de suas terríveis feridas. Conan foi até ele com a faca erguida, mas seu golpe fatal cortou o ar vazio, ao que a serpente escapou para longe e enfiou a brusca cabeça contra uma tela com painéis de madeira de sândalo. Um deles cedeu e o longo barril ensanguentado chicoteou por ele e desapareceu. Conan atacou a tela instantaneamente. Alguns golpes a despedaçaram, e ele se viu de frente para uma alcova mal iluminada. Nenhuma forma horrível se enrolava ali. Havia sangue no chão de mármore, e uma trilha levava a uma sinistra porta arqueada. Os rastros eram dos pés descalços de um homem. Conan! Ele olhou de volta para a câmara bem a tempo de segurar a divina de Vendia em seus braços quando ela cruzou a sala correndo e se jogou sobre ele, agarrando-o pelo pescoço com um abraço frenético, meio histérico, de terror, gratidão e alívio. O sangue selvagem do bárbaro tinha sido levado ao extremo por tudo o que passara. Ele a agarrou num abraço que a teria ofendido em outros tempos e apertou os lábios contra os dela. Ela não resistiu. A divina estava afogada na mulher elemental, fechou os olhos e se embebedou nos beijos ardentes, ferozes e sem lei com todo o abandono da sede da paixão. Yasmina estava ofegante com sua violência quando ele parou para tomar fôlego e olhou para ela deitada, mole em seus braços poderosos. — Sabia que você viria por mim — ela murmurou. — Você não me deixaria neste covil de demônios. As palavras dela, um reconhecimento de onde estavam, chegou a ele de repente. Conan ergueu a cabeça e ficou ouvindo por um momento. O silêncio reinava em todo o castelo de Imcha, mas era impregnado de ameaça. Perigo se arrastava em cada canto, espreitava invisível de cada cercania. — É melhor irmos enquanto podemos, ele resmungou. — Aqueles cortes são o suficiente para matar qualquer homem comum ou besta, mas um mago tem 12 vidas. Mate uma e ele foge como uma cobra aleijada para sugar veneno fresco de alguma outra fonte de feitiçaria. Ele apanhou a garota e, carregando-a em seus braços como uma criança, passou pelo corredor brilhante de jade e escadas abaixo, nervos totalmente alertas para qualquer som ou sinal. — Eu encontrei o mestre! — ela sussurrou, aninhando-se a ele e estremecendo. — Ele lançou seus feitiços sobre mim para quebrar minha vontade. A coisa mais horrível foi um cadáver putrefato que me agarrou em seus braços. Eu desmaiei e fiquei como morta. Não sei por quanto tempo. Logo depois que recobrei a consciência, escutei sons de luta abaixo e gritos, e então aquela cobra veio deslizando por entre as cortinas. Ah! Yasmina estremeceu ante a memória daquele horror. Eu sabia de alguma forma que não era uma ilusão, mas uma serpente verdadeira que queria minha vida. Pelo menos não era uma sombra, respondeu Conan sério. Ele sabia que tinha sido vencido e optou por matá-la em vez de deixar que fosse resgatada. — O que quer dizer com ele? Ela perguntou irrequieta e então se encolheu contra seu corpo, gritando e esquecendo a pergunta. Tinha visto os cadáveres no pé das escadas. Aqueles dos profetas não eram agradáveis de ser vistos. Retorcidos como estavam, suas mãos e pés jaziam expostos à vista, e Yasmina ficou lívida com a visão e escondeu o rosto no ombro poderoso de Conan.